Rimou o pagode, hein? Que eu vou cantar pra esquecer que esse amor doeu. Segue sua vida que eu vou seguir a minha. Ninguém me segura que eu vou perder a linha. Segue sua vida que eu vou cantar pra esquecer que esse amor quanto pra mim. Para de pirraça, eu não vejo graça. Esse lance já passou. Se toca e nota que eu quero você. Pra ter felicidade, preciso de você ao lado meu. Esquece essa amizade, que o amor que sinto é mais forte que não consigo negar. Reflete no meu olhar o amor verdadeiro que eu tenho pra te dar. Confesso, fiz de tudo pra achar uma nova paixão, mas não dei. No fundo é um absurdo apagar o destino que Deus escreveu e tá traçado pra mim. Como uma história sem fim, e por mais que eu tente, não consigo te esquecer, te esquecer. Então por que não para com esse jogo? Se estamos separados um do outro, é tão ruim. Quem gostou, dá um grito!